E pela feira, né? O fundo se constitui pela feira, pelas arrecadações que são feitas de R$ 5 mensais também. Que eu acho que para a gente pensar até quanto dá para gastar por banner ou por proposta, a gente teria que ter talvez pensar uma porcentagem desse fundo para destinar a isso. Porque senão a gente pode fazer o que aconteceu nas outras duas feiras, né? Se gasta mais do que a gente pôde arrecadar, por exemplo, na feira. Para a gente ter um limite do quanto a gente tem para destinar a isso. E aí organizar isso durante as feiras do ano. É por isso que a gente está fazendo de arrecadar 5% do lucro da feira para ter essa remuneração nossa, entendeu? Não, então, eu acho que tem que ter uma noção, talvez por mês, né, pela arrecadação e por feira, de quanto entrou e destinar uma porcentagem disso para a feira, inclusive. Porque aí vocês têm como saber como se organizar nos valores. E um mês não ser, por exemplo, a gente tem um custo de R$ 200 e arrecadou menos, um exemplo. Então, a minha proposta é que a gente tenha uma porcentagem do fundo destinado às produções de eventos da feira. Do grupo é justamente isso, porque o valor que tinha sido pensado era um valor fechado, então. Tem filha, 5% mais os 100% mais o fixo. Isso. Então, mas o fixo também é uma despesa do fundo, né? Para a gente ver se é possível, né? Ou até se é mais, quanto do fundo a gente, qual a porcentagem do fundo que a gente destina a essas ações? Minha proposta. Posso? Eu sou a Ananza do CAPS Infantil Itaipu Paulista. Pelo que eu entendi, antes era 70 e virou 12, é isso? A conta rápida é essa? É. Então, de antemão, eu agradeço pela compreensão do que é o trabalho da economia solidária, que vocês praticamente estão trabalhando de graça, é isso? Sim, mas a proposta é o seguinte. Por exemplo, a gente fechou um preço de R$ 560. Sim. Agora a gente vai cobrar só o necessário para a gente ir na feira e a gente vai receber pelo que a feira arrecadar, pelo fundo da Sim, feira. é isso que eu É tinha entendido. exatamente isso. Aí, a conta rápida que eu vou tentar fazer do que eu vi aí são R$ 100 ali, não sei da conta dos 12, R$ 100 de material, mas R$ 100 de banner. Se era 560, cai aí R$ 260. Se eu tenho uma média de R$ 400 por feira, eu vou ter aí muito 200. menos do que eu gastava anteriormente. Sim, eu acho que o interessante é que isso é flexível e variável. Então, desculpa, não sei seu nome. José. A gente não precisa definir uma porcentagem. A gente vê aquele mês o quanto a gente pode gastar. Então, a gente se adapta a isso. Então, não precisa ter uma porcentagem limite, porque se de repente aquele mês a gente está precisando de um pouco mais, a gente pega um pouco mais e vê se isso é possível. Se no outro mês a gente precisar de menos, a gente pega menos. Então fica uma coisa mais adaptada à necessidade de cada mês, de cada feira. Que nem agora, para o começo do ano, a gente vai precisar de dois banners. Então a gente vai gastar um pouquinho mais. Mas isso vai ficar a ver navios, né? Vai ficar a ver navios não. Vai ficar para o resto do ano. Então é um gasto que a gente vai ter no começo do ano pontual e que a gente não vai gastar mais. Então acho que essa. Minha pergunta é se a gente, a rede, o fundo, sabe quanto pode dispor. Não, vai ser de acordo com o que a gente tiver disponível. A gente vai perguntar aqui, para, por exemplo, a gente gostaria de fazer flyer. Será que vai dar para a gente fazer flyer? Vamos ver quanto a gente tem no fundo. Se der, a gente faz. Se não der, a gente não faz. O valor que o grupo vai receber agora é dificilmente vai ser maior do que o valor que o grupo estava recebendo na proposta anterior, entendeu? E essa foi uma alternativa que o grupo pensou para que não prejudicasse o valor do fundo, entendeu? Porque o valor do fundo é um valor que é um bem comum de todos, entendeu? entendeu? Que nesse momento a gente tem que pensar em ações que a gente possa aumentar ele e não ter um gasto maior, né? E essa foi uma forma que o grupo pensou também de colocar metas, né? Porque se a venda, se eles vão receber de acordo com o valor que for girado nas feiras, então o grupo vai sempre procurando ações para que tenha um maior retorno, porque para o grupo também vai ser interessante. É uma forma do grupo medir a efetividade das ações que estão sendo executadas na feira, entendeu? Da forma que você está colocando, seria uma forma também possível, mas eu acho que acabaria demorando um pouco mais para o grupo receber, porque a gente precisaria fechar uma feira, daí ver o valor total de arrecadação que a gente teve, tanto na feira quanto durante as reuniões das redinhas, né? Para saber o valor total do fundo, para a gente ver quanto que seria destinado para o grupo naquele momento. Na verdade, eu não sou contra, né? Eu acho que essa proposta de 5% é razoável. O que eu estou colocando é como que o fundo se organiza para pensar a utilização desse dinheiro. Né? Porque o fundo arrecada pensando que daqui a um tempo vai sustentar, inclusive, as feiras. Né? Então, a proposta não é em relação ao empreendimento, é em relação a como o fundo está se organizando para saber o quanto também pode gastar. Né? Não ficar só uma demanda do empreendimento, mas como é que o fundo está se organizando para a gente saber quanto desse dinheiro a gente pode destinar, talvez para a feira, para outras ações que a gente queira fazer. No sentido, acho que eu estou questionando, é mais a organização de como a gente utiliza o fundo. Então, isso acho que é pelo que eu já falei. Assim, de acordo com cada assembleia, a gente vai ver se a gente pode ou não. Eu acho que é isso. Pelo que eu entendi, ela falou que é devolvido, né, o dinheiro que não foi gasto. Né? Exatamente. Na minha opinião, não precisaria ser devolvido. Vocês mesmos fariam um fundo para que quando faltasse tal verba de tal feira, você tenha aquele dinheiro para suprir algumas necessidades que não foi suprida naquele mês. Eu, na minha opinião. Essa foi uma proposta que o grupo também tinha pensado, né? O grupo pensou em ter uma verba para a execução de cada feira de R$100 e que, se não fosse gasto, que o grupo fizesse a prestação de contas para a rede, mas não devolvesse esse valor. Então, por exemplo, na feira de março, o grupo recebeu R$100 para a execução de compra de materiais. Ele só utilizou 50. Então, esses outros 50 que ficaram, o grupo deixaria num caixa que se juntaria com o outro R$100 da outra feira. Né? Então, o grupo para outra feira teria o valor de R$150 para executar. E assim por diante, mas sempre fazendo uma prestação de contas. Isso foi pensado também. E eu acho interessante falar que esses R$100 não é pagamento para a gente, são para beneficiar a feira, para investir em flyer, para investir em outras coisas que a gente criar, tudo. Decoração. Então, o dinheiro não vai reverter para a gente, vai reverter para a economia solidária. Vou tirar uma dúvida, desculpa. Como eu falei no começo, quando começaram as feiras, a gente fazia parte, depois paramos um pouco. Na época, eu lembro que o aluguel das barracas, cada empreendimento é que pagava. Hoje está sendo pago por esse fundo, que não está dando o suficiente para isso, e vocês têm usado aquela verba que foi feita de projeto grande. Isso. Então, na verdade, a gente não está conseguindo que o fundo ainda banque a sua própria feira, né? Porque a hora que esse dinheiro, supostamente, foi investido no início desse projeto, não tiver, a gente vai ter que pensar como fazer com que esse dinheiro dê o suficiente para a gente arcar com o aluguel das barracas, enfim, com a estrutura para poder realizar a feira. Exatamente, porque hoje um empreendimento, alguns empreendimentos até conseguiriam, mas a gente tem muitos empreendimentos que não conseguiria bancar a locação de uma barraca, porque tem empreendimentos que vão e não vendem, né? Não vendem nada. E a gente tem empreendimentos que vendem um valor menor, né? Se a gente for contar o gasto que a pessoa tem com transporte, com alimentação do dia, não dá para ir. Então a pessoa vai trabalhar, vai pagar para trabalhar, né? Então a pessoa vai sair no prejuízo. Então, Esse é o objetivo dessa reunião de hoje, né, e desse planejamento de 2017. A gente pensar de que forma que a gente pode se estruturar. De repente a gente chega à conclusão de que a gente não quer mais fazer feira. A gente vai fazer uma outra forma de, às vezes, a gente fazer feira com locação de barraca. A gente vai fazer, sei lá, uma tenda, né, com... Prevalente, sei lá, qualquer coisa. Em um outro espaço, né, vamos buscar pontos fixos de comercialização. Pensar em outras formas, né? Mas são decisões que a gente, enquanto rede, vai ter que avaliar e ver o que é mais viável, o que é possível para nós. Eu queria ressaltar de novo que eu acho que o Produto Cidade é um ótimo exemplo de como a economia solidária funciona. Porque nós somos incubados e a gente está tendo muita autonomia. A gente tem o apoio da Tati e do Bob, mas acho que a gente está tendo bastante autonomia. Nós somos todos usuários. E a gente está conseguindo tocar o barco, tudo, e eu acho que é muito legal dar esse exemplo para os técnicos tentarem chamar os usuários para virem para as reuniões, participarem mais, esse tipo de coisa que é muito benéfico para a gente também, para os integrantes do Produto Cidade. Para mim está sendo muito bom, assim. Eu acho que podia votar mesmo, eu acho que, como foi falado, eu acho que podia votar. Eu só queria entender assim, vocês estavam recebendo 560 para os trabalhadores, mas e os gastos, como é que estavam sendo os gastos para fazer a divulgação? É que a divulgação a gente teve apoio de um, a gente teve apoio de outro, a gente foi conseguindo dar um jeitinho. Então a gente acabou conseguindo dar um jeito, que nem, por exemplo, algumas impressões foi o Zero Possível que deu para a gente fez algumas impressões de alguns cartazes. Algumas coisas a gente acabou pegando desses R$560. Então, a gente realmente, a gente falou, bom, a gente está começando, vamos se virar. Só que agora a gente está querendo se estruturar mais, então por isso que a gente está querendo, está dando essa proposta. Ah, não, sim, eu concordo, porque a divulgação é para a própria feira, né? E sempre teve uma discussão aqui de como é que paga os empreendimentos que não têm produto, mas que têm um serviço a oferecer durante a nossa feira. Então, eu concordo, mas eu também reforço a observação da Gisela quanto à questão do fundo, porque não é o que vai disponibilizar para o Produto Cidade fazer o trabalho deles, mas é realmente como, né, o fundo se organiza com tudo isso. É uma observação importante, mas eu concordo. Eu acho que é um serviço, né, é o produto que vocês estão oferecendo durante a feira, né, o retorno desse produto. Que a gente tem uma comissão de fundo e os representantes não puderam vir hoje por, né, N motivos. Então, acho que a gente pode votar, né, o que vocês acham dessa proposta e passar essa votação, esses valores, para a comissão de fundo, para que a comissão de fundo faça essa avaliação. Se se dessa forma é viável para o fundo ou não. O que vocês acham? Isso, aprovar essa proposta do Produto Cidade ou não aprovar, colocar uma outra proposta ou sugerir que não tenha mais o Produto Cidade. Porque o Produto Cidade, ele é um empreendimento de produção cultural que foi criado através de uma demanda da rede, né? Então, eles ficaram com a tarefa de organizar as feiras da rede. É uma tarefa que anteriormente era feita pela comissão executiva da rede, então foi proposto que tivesse um empreendimento que trabalhasse em prol da feira especificamente, né, dos eventos da rede, e que a comissão executiva da rede ela fosse uma comissão que pensasse em outras ações, que não ficasse vinculada só à feira. De pensar, a proposta de vocês é 5%, mais esse fixo, né? E, pelo que entendi, mais o que precisar para materiais, né? Esse 5% seria para o trabalho, certo? Acho que a gente pode ver se tem avançar mais ou complementar a proposta, se a gente concorda, e depois, com a comissão do fundo, que eles apresentem isso, se é possível pagar esse fixo, porque eu 5% da feira é o que vai gerar da feira, né? Uhum. Essa questão do que pode ser investido, dos banners, das direções, no fundo de nos mostrar e discutir aqui com a gente como é que se organiza isso. Entendeu? Porque a gente pode aprovar aqui, né, se fosse um outro valor, mas é o fundo que teria que nos ajudar a perceber se é muito, se é pouco, se a gente tem condição. Mas eu acho como foi falado, ele já tem 5%. E a sobra, eu acho que deveria ficar no fundo de caixa para esse eventual acontecimento. Se precisar de alguma coisa, eles vão ter sempre um respaldo, vai ter que ser sempre uma sobra. E se caso a gente necessitar de algo, eles podem vir até nós, fazemos a assembleia, se precisar de algum dinheirinho a mais que seja, conversa com a gente vê que ser viável para o projeto, para a feira, acho que todo mundo vai dar consciência de cada um. Aí vai de cada um, entendeu? Eu acho que do jeito que você colocou, acho que é melhor. Mas eu acho que teria que a sobra não devolver, ficar no fundo de caixa. Ficar no fundo de caixa porque amanhã ou depois vocês podem, como vocês já vêm fazendo, fazer coisas melhores para melhorar o nosso empreendimento, a nossa feira, como o banner. Vai ser uma coisa importante. Que aí, como eu falei, a divulgação, que vai ter um banner numa entrada e na outra, já é uma divulgação, de certa forma. E o banner vai ser gasto uma vez só, que vai ficar guardando, cuidando direitinho, fica pro ano todo, entendeu? Deixa eu só fazer uma observação. Esses gastos com a feira são gastos que sempre existiram, mas que eles não passavam por aprovação da rede, porque muitas vezes eles são menores do que R$200. Então, gastos com atividades que são em prol da rede, que são menores do que R$200, a gente não discute aqui. A gente faz a compra e o fundo reembolsa, a gente conversa direto com o fundo, entendeu? A gente faz essa prestação de contas com o fundo. Só quando o valor é acima de R$200 que passa por assembleia. Então, essas despesas a gente sempre teve com compras de material, com oficina, a gente sempre teve. A única coisa que o grupo está fazendo é colocando um valor fixo, né, que vai ser destinado para as atividades, sendo que esse valor ele pode ser revisto, né? Então pode ter uma determinada feira que vai precisar de algum outro material que seja mais caro e o grupo precisar discutir com a assembleia se é viável, se é possível ou não. Seriam da porcentagem dos 100% da feira, 10% ficariam no fundo e 5% para a produtividade. A proposta é que a arrecadação de 10% ela seja dividida em dois. Sim, então, uma parte para o fundo e uma parte para a produtividade. Exatamente. Eu acho que mesmo que fossem os 15%, de verdade, gente, eu acompanho vários lugares onde você vai fazer a exposição, você paga no mínimo 30, 40% para quem está te dando espaço. Então, assim, são investimentos que eu acho que é em prol do próprio coletivo. Coletivo. Então, não sei, mas se é isso, eu não sei se para o fundo é viável ficar só com 5%. Acho que é isso que a Gisela está falando, é isso? Eu acho que tem que continuar como está. Quando tiver um grupo maior, podemos levar essa pauta também, para quem não aumentar os 15%. Se vocês me permitem, eu acho bacana essa sua proposta, garota. Por que que eu acho? Porque vai beneficiar, né, a coletividade, né, vai beneficiar o nosso grupo. Eu acho que, né, quando de repente a gente visa outras pessoas, né, fica mais interessante a nossa proposta para que o nosso grupo, né, no meio das pessoas que nós estamos constituindo, cresça e desenvolva mais que os nossos produtos dentro do mercado do empreendedorismo. Mas uma coisa que eu queria mais dizer, eu acho que a gente não pode descartar, garotas, a seguinte questão: mesmo sendo valor pequeno, eu acho fundamental ir sim por fundo. Por quê? Aquele valor pequeno que a priori pode não parecer nada, dentro do fundo, dentro da conta da nossa rede, vai gerar um pequeno lucro, mínimo que seja. E aquele mínimo que seja, que gerou, lá na frente vai fazer uma enorme diferença em benefício para a gente. Então, eu acho que a gente não pode subestimar, com todo respeito, garota, eu acho que a gente não pode subestimar o valor pequeno. Ah, já que não é pequeno, eu acho que não vamos colocar na conta e nem vamos colocar também para redonda, para ver se dá para discutir. Eu acho bom aproveitar o pequeno, que eu digo não subestimar, não, é, não na maldade, digamos assim, mas eu digo não subestimar porque vai gerar alguma coisa mínimo, do mínimo que seja. Então, eu acho que deve ir para o fundo aquela quantia pequena, tanto a maior que passa de R$200. Está aprovadíssimo. Por favor, obrigado. Sem contar, como você mesmo falou, Tati, teve feiras que foi arrecadado R$10 mil. Essa última feira foi arrecadado 3. Então, também, vocês estão fazendo uma aposta também. A gente tem que salientar que eles estão fazendo uma aposta. De repente, vocês podem ter um lucro e, de repente, pode ficar, tipo, empatar e pode ficar no prejuízo também. A gente tem que pensar nesse lado também, você entendeu? Tem que só pensar nisso. E aí, gente, como a gente encaminha? Vocês acham que a gente vota? Que a gente... E você não pode aprovar a proposta que eles trouxeram? E como vai se dar das porcentagens do fundo, das questões que envolvem o fundo, os banners, fazer quando o fundo tiver? Porque vai trazer bons resultados para a gente. Propaganda. Eu acho que tem que mandar. Acho que o banner a gente precisa já fazer. Eu aprovo. Fazer duas anotações, como o Alex falou. Fazer duas anotações. É porque banner é um investimento que a gente vai fazer uma vez só e vai ser para o ano. E eu acho que a gente não pode pensar só no Parque Mário Covas, né? A gente precisa fazer para os outros parques. Então, se a gente vai fazer do Parque do Carmo, a gente também precisa ter um banner para o Parque do Carmo. Pode ser o mesmo, né? Sim, a gente pensa que vai ser. Se não forem no mesmo dia, as feiras podem ser. Depende das informações que vão ter. Talvez as informações tenham que ser mais gerais. Tem que estudar um slogan assim que se possa ser possível a qualquer feira que a gente Já que vai colocar na entrada do parque, não precisa ter o local. Pode colocar dados mais gerais. Sim, é uma coisa que pode ser usada em outros locais. Como vai ser colocado na porta do serviço? Quando vai ser a primeira feira? Que ainda nem foi aprovado, né? Então, a primeira feira não foi aprovado ainda, mas se não me engano é dia 19 de fevereiro, que seria no Parque Severo Gomes, no Parque Mário Covas, é em março. O problema é que a gente não vai poder ficar responsável, porque a gente está cuidando da feira do Parque Mário Covas. E a porcentagem vai ser só da feira do Parque Mário Covas. Então a gente não vai poder ir em todas as feiras, entendeu? A gente faz com o parque. Por que não? Ou já vira, já que vocês estão pagando. A gente vai ampliar os locais, talvez vocês pudessem. Estou pensando nisso. Vai ter benefício. Os 5% de todas as feiras, sim. Se vocês se organizarem, tiverem condições. Posso fazer uma pergunta? Eu entendi que esse projeto seria para todas as feiras independentes do Parque Mário Covas. Que esse apoio seria para todas as feiras. Não é isso? Então, isso vai depender da rede. Porque esse valor fixo que o grupo passou... Só para o Parque Mário Covas. É um valor pensando no Parque Mário Covas, porque eles calcularam exatamente o valor de transporte. No Parque do Piqueri, no Parque do Carmo, talvez eles tenham, além do ônibus, além do metrô, eles tenham os dois, entendeu? Cada um para o parque, eles utilizam um transporte só, ou só o metrô ou só o ônibus, né? Então, está calculado aí. No outro parque, eles teriam que recalcular esse valor, que provavelmente seja maior, entendeu? Mas daí, se a rede aprovar esse formato, que o grupo vai cobrar o valor de transporte, mais o valor de alimentação e os 5% de feira, isso pode ser válido para todos. Entendeu? Isso vai ser avaliado. Ah, eu estou achando que todas essas questões que a gente não sabe nem quando as feiras vão ter se podem ser aprovadas, se não é precipitado a gente votar hoje. Não, acho que o banner acho que sim, é uma coisa mais importante aqui. Eu acho que a proposta do Producidade para a rede Sim, mas os valores, acho que é precipitado. É outra coisa, acho que não é viável aumentar a porcentagem, porque, gente, ninguém está gastando com supérfluo. E vamos concordar que os nossos produtos se tornaram supérfluos nessa crise que está atualmente. As feiras diminuíram muito os integrantes para o final, no segundo semestre. A maioria não vinha. Por quê? Porque não tinha venda suficiente que não cobria nem as despesas de passagem. Então, vamos fazer uma coisa, um projeto, em cima da nossa realidade de vendas. Nós precisamos primeiro ver, avaliar o retorno das feiras, o que vai ser comercializado, se vai aumentar essa venda, porque se ficar no estágio que terminou o ano passado, vai ser complicado fazer